E foi uma fuga, teve que resolver problemas de enorme complexidade, já lá vamos, né? Teve que responder a muitas incógnitas, porque há a parte prática e depois há a parte teórica, vão se equacionando os problemas. Alguns desses só têm a resposta no momento da fuga. Bem, e é uma fuga que tem um simbolismo extraordinário, porque fuga. Nós fugimos no carro do Sr. Salazar, né? E, portanto, digamos, os antifascistas fugiram da casa, no carro do senhor. Era uma cadeia da PID, era uma cadeia dirigida por um inspetor da PID, e, portanto, a carga aqui política é enorme. Ora bem, os clandestinos tinham, era uma orientação do partido, o dever de procurar fugir. Isto é uma orientação. Presos, devia-se procurar fugir para voltar, normalmente, ao. Mas claro, mas há uma grande diferença entre procurar fugir e fugir. Vai noite ao dia. Né? Porque nós devemos procurar fugir e os carcereiros procuram que não se fuja. E muitas vezes se descobrem os pontos fracos da cadeia para fugir. É preciso várias questões. É preciso descobrir os pontos fracos. É preciso lá chegar, porque a gente às vezes vê que há ali uma fragilidade de segurança. Mas o preso não tinha acesso a esse, daqui não valia nada. É preciso paciência, o que para pedir paciência a quem está preso é uma coisa muito complicada. Perseverança, organização e audácia, e sem isto não há. Ora bem, os carcereiros, eu costumo dizer, também deram uma ajudinha. Tem erros dos carcereiros, não se foge. Portanto, ou porque meteram gafos no funcionamento, ou por não descobriram os pontos fracos da. Bem, vivíamos, a fuga deles, portanto, que foi referido, 4 de dezembro de 1970. É um ano que tem muita importância, porque é um ano, digamos, só aconteceram desastres horríveis. Enfim, tinha sido a fuga de Peniche, tinha sido o começo da Guerra Escunhal, tinha sido o caso da Índia, enfim, o regime tinha entrado numa situação difícil. O crescimento da oposição democrática, a intensificação da luta contra a guerra, já tinha começado a guerra colonial, e a resposta clássica do regime a esta situação era intensificar a repressão. E, portanto, havia uma grande concentração de presos e, sobretudo, uma grande concentração de funcionários do partido e de dirigentes do partido, e como tinha havido a fuga de Peniche, os carcereiros entraram numa linha de psicose securitária, de limitações, de dificuldades de toda a ordem. E este não quando meteram um erro monumental que se tornou decisivo para este tipo de fogo. Então, o que é que eles fizeram? Nós éramos 10, 8, 10, normalmente estávamos separados em duas salas, assim, aqui, numa chamada sala 2, aqui, no resto chão do forte. E os carcereiros, o que fizeram? Pegámos nos 10 e distribuíram por toda a cadeia. E porquê? Porque também sabiam, primeiro porque dispersos, se houvesse qualquer fuga, era diferente de prisão. Né? Mas também porque naquela altura havia na cadeia grandes lutas dos presos, pelo direito às visitas, pelos jornais, pelos livros, porque os livros para nós eram uma coisa fundamental. Né? De vez em quando tirávamos os livros, os carcereiros tinham mania. Os livros é que nos davam cabo da cabeça. Portanto, havia ali lutas pela dignidade, a melhor alimentação, a saúde, etc. Portanto, expressávamos, e isso foi fatal para os carcereiros, por duas razões. Primeiro, porque se criou a organização interna da cadeia, melhorou, reparei, nós estávamos aqui isolados, mas tínhamos contacto com todas as salas da cadeia. Claro, clandestina, por mensagens, por métodos que agora não interessa, mas tínhamos contacto com todas as salas da cadeia. E claro, os carcereiros, quando viram à mesma hora, por exemplo, fazer um levantamento de rancho, ou começar tudo a bater nas grades e queremos visitas, queremos. Pá, não dúvida, que aquilo só se podia fazer por ordem. Ora bem, mas portanto, dispersaram, e eis que, se não quando, um camarada do projeto do partido, teve um rasgo de enorme audácia, que foi convencer um outro preso a rachar, porque na cadeia havia um núcleo de presos, a quem nós chamávamos rachados, que eram os presos que se tinham passado ao lado livre. ou porque julgavam que assim iam sair mais depressa, ou porque não aguentavam o peso de estar isolados, não é? E portanto rachavam, passavam, eram uma dúzia, 10, não sei, passavam-se ao serviço. E portanto, houve uma conversa com um camarada, que estava nessa, que era um motorista da Caís, a rachar. Então, quando este problema lhe foi posto, ele nem queria acreditar que lhe estava bem. Ficou que reparar, um fulano que rachasse, descia ao ínfimo da escala, da dignidade, nenhum preso lhe falava aos rachados, as nossas famílias não falavam às famílias dos rachados, e portanto, ele ia para uma tarefa que se não resultasse, ele só podia, ele não podia dizer, ah, eu estou ao serviço do partido, isso era uma coisa que não podia. Portanto, era um indivíduo, ele trabalhava na Carris, a Carris pagava-lhe, continuava a pagar o salário aos trabalhadores, deixava logo de pagar, portanto, era uma decisão muito difícil. Bem, mas ele lá foi, lá se convenceu e aceitou a tarefa. Então, tratava-se de convencer os carcereiros dessa decisão. Então, os carcereiros têm uma gula enorme para as pessoas rachar, que para eles era um troféu de casa. O 13 bateu lá à porta, né? Veio guarda, era um grande patife, né? E disse, eu estou farto de política, não quero nada com estes gajos, quero ir daqui, quero ir para a sala de trabalho, né? Só deixar. Os carcereiros a princípio desconfiaram, porque não encaixavam o perfil daquela gente, porque não era uma pessoa deprimida, tinha participado em algumas lutas prisionais, e demoraram um mês a convencer-se disso. Porque, entretanto, criou-se um ambiente terrível na sala, porque só havia um camarada que sabia disso. Ele ameaçou dar com um prato de arroz, não lavam jovens, porque criou-se uma cena. Criou-se um ambiente terrível na sala, e a certa altura os presos também já queriam que ele fosse embora. Né? E então, até foi o próprio guarda que ajudou o 13 a escrever uma carta para o diretor. E a certa altura, do lado, vieram. Mas a tarefa do nosso camarada, quando foi para os rachados, não era para o carro. A gente nem sabia da existência do carro. É que tinha havido várias tentativas de fuga, mas nós sabíamos de onde é que se partia, mas não sabíamos onde é que aquilo ia dar. Portanto, a tarefa dele era descobrir os pontos fracos da cadeia e nos dizer, há aqui isto, aquela porta que tudo vai dar. Bom, acontece que ele, portanto, depois de ter feito a inspeção à cadeia, concluiu que não havia nenhuma possibilidade de onde nós. Porque, como repara, nós estávamos aqui e só saímos daqui por dia meia hora. Vínhamos para um recreio meia hora aqui. Foi o nosso recreio, que era o interior do interior da casa. Passa-se aqui por uns túneis e tal, tal, tal. Passávamos aqui e vínhamos para aqui. Ora bem, e portanto, só saímos da cela meia hora por dia. E este não quando, ele comunicou-nos que não havia nenhuma hipótese. Repara que ele revelou qualidades fabulosas para isto. Tornou-se o preso de maior confiança na estrutura da cadeia e do próprio diretor. De tal forma que os funcionários da cadeia, quando queriam alguma coisa do diretor, pediam ao nosso camarada para ir falar com o diretor. Que era um preso, tinha a porta aberta para. E ele teve sempre uma capacidade enorme. E, portanto, ele disse-nos, comunicou-nos, que não havia possibilidades de fugir tal como estávamos. Mas este, num quando, ele descobriu, numa garagem que há aqui, tinha sido um antigo refeitório, havia um carro, que tinha sido o Salazar, que tinha um grande. Havia dois carros, um Mercedes, aqui num ponto, e outro aqui. Só que o Mercedes não tinha chave na ignição e o Chrysler tinha o carro. Portanto, e essa era a condição para ter. E ele convenceu o diretor a deixá-lo, porque o carro não trabalhava. Convenceu o diretor a preparar, a deixar para o carro trabalhar. O diretor disse, mas você consegue? Vamos ver. E ele, de facto, conseguiu pôr o carro a trabalhar. E então, começou, o carro era uma coisa assim, né? O carro era uma coisa enorme. Né? Isto é um carro blindado, é um carro de 5,40 metros, então é uma coisa pesadão. Né? E pôs o carro a trabalhar. Mas quando ele nos pôs o problema, fugiu de um carro, levantara-se, a gente nem queria acreditar, né? Porque como é que um carro que estava aqui nos ia buscar, entretanto, os carcereiros já tinham dado mais dinheiro, porque nós, a certa altura, passávamos essa meia hora aqui, e eles concluíram que isto era perigoso porque ficava mais perto das muralhas, passávamos para aqui. Ora, o carro nunca teria possibilidade de ir ali, e aqui já tinha. Mas isso... Mas quando ele nos pôs o problema de ir no carro, o grande problema que se pôs, mas como é que se vai fugir de um carro, com uma cadeia fechada, com portões, com guarda, e sobretudo, porque não me disse, nós só vínhamos aqui. Portanto, o carro tinha que ter connosco. E, portanto, as grandes questões que começaram a pôr foi resolver os problemas. Primeiro, ele habituar os carceiros a andar com o carro, portanto, ele andava sempre aqui com o carro, ensaiava, acelerava, os carceiros a habituar-se a ser normal ele trabalhar com o carro. Não. E depois foi a fase seguinte, responder às grandes questões que se punham. Primeiro, era o problema, e como já disse, como fugir, visto que era impossível saber se... Primeiro, nós não sabíamos, antecipadamente, quando íamos para o recanto. Eles avisavam sempre com meia hora de antecedência, preparem-se para ir para o recreio. Nós nunca sabíamos. Mas nestas coisas de cadeias há sempre uma certa rotina. Vai-se às 9, às 10. E, portanto, a fuga tinha que ser uma segunda-feira, porque era o dia que estava menos gente do pessoal. E era o dia em que as famílias se concentravam aqui, do lado fora deste portão, que era um portão que ia ter que ser derrubado. Portanto, nós não sabíamos o que é que íamos encontrar e podíamos levar a família. Também não podíamos estar a dizer à família, ah, vocês na segunda-feira afastem-se, porque isso era uma coisa impossível. Não tinha... então, era o problema de ser na segunda-feira. Como fazer sair o carro do interior da casa? Já estava claro que o carro tinha que ir aqui. O problema depois é como é que se sai este percurso todo, as portas e os GNRs que estão ali com armas. Ora bem, o problema da hora também foi equacionado. E a grande questão, que não era pouca, é como é que ia a GNR reagir à fuga. Porque era uma coisa clara que a GNR ia assistir à fuga, como assistir. Portanto, aqui está um GNR, aqui está um outro GNR, depois tem GNRs por tudo tipo de coisa, havia um outro GNR aqui, havia outro GNR aqui, etc. Portanto, GNRs, isso, como é que ia reagir? Ora bem, nós, isto é um problema teórico, só na altura que se sabe, né? É que os GNRs, com grande, pela surpresa, os malucos que vão vestir de um carro da cadeia fechada, né, aquilo. E é uma coisa impressionante, é que eles, de facto, não tiveram a ideia que se ia fugir. Uma coisa... E, portanto, esse problema, e sobretudo, a outra questão, é como é que o carro, se era mesmo blindado, porque havia a informação que, claro, havia uma grande garantia de quem era o carro, portanto, mas isso era a questão, só saber... Era, isto tudo se foi. O grande problema era este portão. Havia aqui um portão de ferro, não havia carro nenhum que deitasse abaixo, mas este portão nós sabíamos que estava, todos os dias, de manhã abriam ou só fechavam a noite. E portanto, esse estava. O grande problema era este portão, visto que o carro tinha que rebentar aquele portão. Aguenta ou não aguenta, o que é que aconteceu ao carro? Que se ficava lá espalmado. Mas claro, mas assim, também as observações, e tive algum papel, porque eu fui julgado em tribunal militar e, portanto, o processo foi elaborado para PIR, mas depois, formalmente, o tribunal militar fez as perguntas, as respostas, é tudo isso. Mas, portanto, eu fui várias vezes ao tribunal militar para ser ouvido, eu fui julgado 2 dias antes da fuga. E até houve um problema, porque a minha mãe achou que eu devia ir bonito, que mandou-me fazer um fato que, enfim, com, na visita, mais ou menos, via-se os braços e tal, e eu tentei convencer, e lá foi, o fato que lá ficou, na cadeia. Mas, portanto, passei aqui e vi que este portão era um portão de madeira chapeado a ferro. Tinha 2 grampos que entravam para o chão dentro, numas bases de cimento. Só que eu nunca vi esses ferros metidos no chão. Por inércia, por não estarem a fazer aqui. Bom, nunca vi. Claro, podia no dia da fuga, isso não aconteceu. E era um portão que, se essas cavilhas estivessem no chão, isso não havia força. Mas havia. Podíamos ter o azar nesse dia. Bom. Portanto, esses problemas todos foram sendo resolvidos. O dia da fuga. Então, marcámos uma segunda-feira, né? Acertámos, porque eles às 9h30 da manhã vieram-nos, portanto, para aqui o camarada 13, que eu falo aqui sempre 13, que é um motorista, não estava connosco. Né? Então, não estava ali ao lado. Tudo isto é muito moroso nós para comunicarmos com ele só podia ser uma vez por dia, nós só saíamos da cela uma vez, tínhamos de deixar uma mensagem, um determinado sítio, ele tinha que buscar, depois tinha que reescrever, então, isto era tudo umas comunicações, não havia telemóveis como agora. Portanto, marcámos o dia 2, marcámos a segunda-feira, dia 4, e tivemos a sorte de, às 8h30, os conselheiros vieram dizer-nos, preparem-se para o recreio e lá fomos. Cada um sabia as tarefas que tinha. Portanto, fizemos o sinal, que íamos para o recreio, ele foi buscar o carro, e nós fizemos este percurso, com a roupa de cadeia, normalmente, sapateiro, etc. Portanto, saímos da sala, tivemos a sorte, nessa altura, estávamos os 10, porque éramos 5-5, os carceleiros embaralhavam as salas, juntavam os 10, depois mudavam os 5-5, já não eram os mesmos. Mas, bom, por acaso, a nossa sorte e o azar deles, estávamos os 10, fugimos 8, mas estávamos 10 nesse dia. Seguimos calmamente o percurso, atravessamos isto, né? Fizemos aqui, à espera do carro. Nós tínhamos habituados os carceleiros a jogar à bola, com aquelas bolas de trapo, né? Mandámos para os outros, em duas aulas, porque o carro tinha que entrar de marcha atrás, o carro não tinha espaço para fazer aqui manobra, tinha que entrar de marcha atrás, e portanto, é sempre a trabalhar, né? E nós, o carro entrava aqui, nós estávamos de um lado e do outro, em função das portas, e este não quando, estamos aqui à espera do carro, e em vez do carro aparece a polícia. É claro, ficámos sem pinga de sangue. E o primeiro raciocínio é que tinha sido tudo descoberto. Não era vulgar, é claro. Estamos à espera do Mercedes e aparece uma carrinha com uma brigada da polícia e tal, tal. E primeiro que a gente percebesse o que é que tinha acontecido. O primeiro raciocínio é que a fuga foi descoberta. Mas havia ali alguma... Não havia grandes sururus. E então percebemos porquê. Como já vos disse, a cadeia estava a abarrotar, os alentejanos da Austrália tinham sido metidos aqui numa casa, numas celas de subterrâneas, e eles vinham buscar presos para interrogatórios. Nós fizemos um barulho de todo tamanho, né? Queríamos mandar para a sala, mas nós nem pó, né? Só temos 25 minutos, e daqui ninguém estira, e queremos os 25 minutos, e os polícias, e então lá negociámos. E então, eles meteram-nos aqui num cubículo e garantiram-nos que tínhamos o resto do tempo. Este tempo foi um tempo precioso, né? Ficámos com 10 minutos para... Bem, e o 13 lá veio sair a polícia e lá foi buscar o carro, portanto, subiu em marcha atrás por aqui. Né? Acontece que o carro era quase de largura do túnel. Ele devia estar nervoso. Ele, costumo dizer que estávamos numa tensão serena. A gente não vai para uma festa. A gente sabe que pode ser baleados. Né? Ninguém sabe como é que aquilo acaba. Né? Portanto, ele devia estar num estado de nervos terrível. Né? Portanto, aqui, ao subir o túnel, meteu o carro numa valeta. Portanto, aqui tinha uma valeta. Nervoso, não conseguia tirar o carro. Foi o GNR que o foi ajudar a tirar o carro. E já teve o carro, a olhar para o relógio e o carro. Bem, ele lá conseguiu tirar o carro com a gente de janeiro, fez marcha atrás, aqui um cavalo de lixo, golo. Mas houve aqui uma hesitação, estas coisas há sempre pormenores, que cada um que sabia quem é que. O carro, nós tínhamos visto o carro dezenas de vezes, né? Da nossa cela, porque a nossa sala, naquela altura, não tinha vidro, era só grades, né? Estas salas não tinham vidro, eram só grades. Né? E então nós vimos o carro parecia desmaior do que qualquer. Portanto, havia uma porta, havia um camarada que tinha que abrir e não havia porta. E sozinho, não há porta. E o 13, a certa altura, ele estava a perceber, ele estava ao volante. Né? Aquilo, ia um à frente com ele e os outros depois iam, os outros seis iam aqui. E ele assente e disse, mas vocês querem fugir ou não? Porque estava a perceber, né? O que é que se passava. Então, era o problema quem acaba, porque havia também uma ordem de entrar. Para vocês verem, o espaço que ficou aqui, este GNR, eu fiquei com as costas encostadas à espingarda do GNR. Foi o GNR que me empurrou para o carro. Como que ele diz? Você está aqui em cima da espingarda, empurrou para o carro, no sentido que eu vi. O carro pôs-se em marcha. Então nós estávamos a pensar de sentados, entrámos assim em Sardenha. Era como se, porque entrámos três por cada porta, três de um lado, portanto fomos assim mesmo em Sardenha. Portanto, no banco de trás, tudo em Sardenha. O carro pôs em marcha e este GNR que estava aqui achou que tão insólito, que ainda se dirigiu ao carro, assim nas maiores das calmarias, fez assim, para a gente parar. O nosso camarada apontou-lhe o guarda-lamas, ele estatelou-se no chão, né? Levantou-se, começou logo aos tiros no carro. Para a nossa sorte, isto aqui é uma curva quase meia-lua, né? E portanto, ele. Pá. E o carro fez este percurso, este portão, como já disse, estava aberto, mas nós tínhamos de sair para aqui, para este portão, mas para rebentar com o portão, vocês já viram certamente. Os aviões levantados, fazem-se à pista, vão à ponta da pista, e o carro teve exatamente aquilo. Quer dizer, nós precisávamos de ir, nos safarmos dos tiros rapidamente, e ele veio aqui, deu, faz marcha, e apontou ao portão. E o GNR que estava aqui ainda se levantou para abrir o portão. Nas calmarias, levantou-se para abrir o portão, mas depois viu que o carro vinha a uma velocidade e teve bom senso. Bem, e portanto, quando o carro bateu, é que se viu, de facto, o portão, metade do portão ficou intacto. Metade do portão ficou intacto. Mas, a não ser um bocadinho por onde passou o carro, o guarda-lamas. Mas ficou intacto. A outra parte foi toda à vida. O carro ficou todo amalgado. O grande problema era este percurso, que é extensíssimo, que é ao longo da. Isto é uma barreira de terra alta, que separa a parte exterior da parte interior da cadeia. Portanto, nós rebentámos com o carro dentro do portão e fizemos este percurso até à autoestrada. E os GNRs instalaram-se aqui ao longo deste talude, pá, joelho no chão, a atingir o carro. E nessa altura ficou claro que era mesmo, olha, que a gente devia esbater. Havia um grande problema, é que as rodas não eram blindadas. Mas também, digamos, os carcereiros pensaram em tudo. É que aqui tinham escavado isto assim, tipo, a barreira, e portanto as rodas foram sempre, nunca puderam atingir as rodas por causa da barreira que estava escavada lá. O guarda que esteve mais perto do carro é um guarda que estava aqui a 15 metros. Para uma carabina é nada. Mas claro, como o carro ia, nunca puderam atingir o carro assim de frente. Elas batiam e não mataram uma quantidade de gente, não sei porquê, porque havia aqui uns campos de lavoura, onde havia gente a trabalhar, pá, deitaram-se no chão, pá, e tal. Vieram para a estrada, foram buscar os carros para irmos perseguir. O nosso camarada tinha passado a gasolina dos carros da polícia para aqui. Tinham-os deixado sem ignição. Né? Chegaram lá, pá, não tiveram mais medidas, vieram para a autoestrada, espingarda na mão, começaram a expropriar, a nacionalizar os carros que passavam, né? Para ir atrás de nós. Claro, não sabiam, foram exatamente do sentido contrário para onde nós fomos. Nós foram para o lado de Queluz e nós fomos para o lado de Lisboa, fomos separando de dois a dois e só encontraram o carro ao fim da tarde. Pronto, acabou tudo em bem, voltámos à luta, fui preso depois em 1965, a pastilha foi um bocado maior, porque dessa vez foi 7 anos e meio, mas enfim, mas são coisas da nossa vida e, naturalmente, os votos que eu faço a todos vós é que, primeiro, isto tem aspectos filmes, mas isto não é ficção. Isto não é ficção. São momentos muito difíceis, perigosos, pá. Ninguém sabia como é que aquilo ia acabar, mas o que podemos desejar a todos vós é que isto seja só história e não mais do que isso.